Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Mano, bem-vindo a mais uns colhões, aqui estamos os dois para passar com os fragões e eu a começar o programa que estamos a gravar, um programa espetacular. E eu tenho à minha esquerda, não é bem à minha esquerda, coisa, tal cena. Ah, estamos o escolhão esquerdo e o escolhão direito com o microfone no meio. Eu estou aqui, estou a representar os próprios, estou aqui a ver levar na parte e às vezes não parte. Percebeste o que eu disse? E não, que chatice. Falta-me uma parte espetacular, que pena que isto ia-me rimar, estava brutal, mas esqueci-me, deixa lá, não faz mal, não sei o mal, eu curti Portugal, bem. Curti mais, Portugal empatou em Israel, estou assim, já sei o que é fazer, traz mel. Exatamente, com mel, e está aqui comigo, à minha direita, alguém espetacular, e falta-me alguma coisa, terminar com o mel, brutal, é. Estás bem da fora, vai já embora. Já sei o que é que eu ia dizer. Atchim! Tenho que buscar um nesse papel. Siga-me aí, ô Nuno Miguel. Santinho! Estás aqui, estás a amar focinho. Estás a amar focinho ao ceguinho, exatamente. Pobrezinho do ceguinho, coitadinho. Vai acabar esta cena? Não. Ou estamos aqui ainda num dilema? Não, a gente agora pode. E pessoal, bem-vindos a mais uma edição dos Escolhos Tu, escolho eu. Está tudo bem, se não tiver, whatever. O resto não sei, vai lá, inventa. Curti bem. Apenas seus pés cheirarem a chulé. Faltou-me um... Ah, sim! Quero lance papel, chega-me aí, Nuno Miguel. Curti bem. Eu comecei a achar esta brincadeira ontem à noite. Ainda estava eu no World Cup, hoje de manhã, e a pensar, não posso esquecer disto. Partilhamos um com o outro aquela cena que tu sabes. Olha aí. Hoje é a emissão 121, 121 dos Colhões. Escolhes tu, escolho eu, o melhor programa de rádio Antena Web, quando não está mais nenhum no ar. Sorte minha, que sorte a tua. Que é? Vamos ver uma gaja nua? Não, fizemos uma capicua. Mas não é. O que tu não sabes é que essa não é a única capicua. Sorte minha, sorte a tua, desta emissão. É que eu fiz as contas ao escolhão, no outro dia com a nossa amiga que tu sabes, vem lá de Coimbra, cidade do estudante, e de repente, eu estive a fazer contas e então 121 emissões, hoje é 121, em 120 passaram 107 músicas nos escolhões, outra capicua, Outra capicua. Então 707. Ah! 707 músicas já passaram. Já acabou a música. Já. Mas vamos pôr o que se quiseres ou pôr aqui. Não. Replay! Aceita de nenhum programa chamado Replay. Dá hoje há duas capicuas, é a emissão 121 e já passaram 707 músicas até agora. Ah, sim senhor, não? Muito bem. Andamos a originalizar, sim senhor. Faz lá o teu resumo da semana. Ora bem, o meu resumo da semana. É pela primeira vez indisponíveis a coisa zero na altura, né? E entretanto não fica doente, é um milagre. Né? Deixa que haver mais coisas. Ora bem, coisa. Ah, foi uma semana assim do baralho, estás a ver? Novos assim, grandes anos e tal. Não, estás esquecido. Estás traído, tu. Estás traído aquela cena que tu sabes. Não, pois realmente estou. Só estava a contar a partir de segunda-feira. Não. É fim da semana mesmo, ontem. Estás traído, ou seguinte? Também nada. O que é que se passou no teu? Não vais falar sobre Sócrates. Achas que... Então, teu amigo. Vamos parar aqui para ladrar sobre o homem. Agora que ele vai voltar, tu não falas sobre ele. Opa, sabes que é assim... como é que tem de dizer? Agora que eu posso dizer que a culpa é de Sócrates, que ele já... Sabes o que é que eu posso dizer? Epá, O que posso dizer é pá, basicamente que, pronto, pá, podia comentar, sei lá. Isso é que tem peso de contratar-se para um lado dele. Isso é que era, isso é que dava audiência. Programa mais visto a seguir ao Big Brother. Eu estou a imaginar, é assim, não, há coisas mais importantes para comentar. Por isso é que eu não comentei isso, porque há coisas mais importantes para comentar. Ah, bem. Ali a Dona Alzira matou um inseto sem querer. Matou uma mosca. E portanto, eu ouvi na rádio. Que foi realmente um drama, porque, quer dizer, aquela família de moscas ficou toda destroçada, quer dizer. Pronto, está bem que elas eram só duas, não era mãe e filha. Mas, quer dizer, matar assim a mãe, coitadinha da filha, não é? Ficou deprimida e... Já nem boa da mesma maneira, a gente vê ela... Pois é. É aquela coisa, quer dizer... Não, e repara, e na África do Sul que mataram uma libelinha, já viste? Um libelinha da minha estufa. Coisas. Pronto, se não há mais nada, vamos a Nazaré deixar de ser virgens e passar lá para o que interessa. E vamos à Suta, acho isso. Que sim. Ah, bem. Mas eu por acaso sabe uma coisa, mas não estamos... Não, mas já lá falas a segunda. Não, mas há aqui uma coisa que eu gostaria de salvar. Agora que falaste, não te esqueces nada, fizeste-me pensar no que se passou. Ou seja, começar o programa desde que nós acabámos de gravar o outro programa. Pronto, e aí sim, houve um grande acontecimento. Foi um rosto de tomate. Foi legal nos ter sido o campeão do torneio. Não, foi um rosto de tomate, estava um espetáculo. O Pedro de Galos, sinceramente, não vi o jogo. Ah, não? Ouvi assim falar sobre ele, estás a ver, mas... Mas não. Eu sei que. Coisa. Estavas a olhar para as catraias, para o varanda. Estava. E há aqui aquelas fotos que estavam lá penduradas no. Isso é no teu quarto? Não. No teu são outras. No meu era da Britney Spears, da Tolinho. No meu são do Elton John e do John Travolta. Pronto, mas eu também gosto deles. Ah, é? Ah, claro. E do Jorge Michel também gosto. Mas lá este lá não tinha. E do Jorge Caragunis. Sim. E o outro, que era presidente da Grécia, com essa que eu gostava. Era? Papa Andreu, que era um espetáculo. Atenção, não falamos em Papa, que está de um lado do Nicolau. Pois é, desculpe lá ser Papa. Nossa, não quer Papa nada. Vergonho. E mais? Se tu imaginasses a quantidade... piadas que eu já vi e algumas que eu já vi. Sobre o vergonho? Sobre o vergonho. Mas pronto. Ah, mas espera aí. Também eu devo esquecer de muita coisa. No final, mais uma intervenção de 20 minutos. Então, segunda-feira, vamos lá, coisa. Segunda-feira foi o dia de maior, eu sei lá, eu perdi a conta, eu de repente perdi-me. Nós tivemos... E eu ressalvo isto para mim, não estou preocupado em achar isto a coisa mais banal do mundo, eu que trabalho na rádio, pode achar esta coisa mais banal do mundo. Até não tenho mais de 3 anos e eu continuo a delirar com isto. Que é... Não sei se estamos quase a fazer 4. Não. É aquela parte em que os artistas ou os produtores onde contam connosco ou que nos reconhecem. Eu não vou falar aqui nomes, como é lógico, mas aquilo que eu posso dizer é que na segunda-feira tivemos tantas colaborações como nunca tínhamos tido, nem num dia, nem sequer num mês. Foi uma coisa que eu praticamente só apresentei novidades segunda-feira à noite e ficaram muitas coisas por trazer. E depois é assim, juntar a isso, vou ali muito material fotográfico. Quem acompanha, aliás, a nossa página e mais até o nosso grupo, repara que nós temos... Foi brutal, sabes, porque assim de repente começamos a publicar material fotográfico, não é? Só dos nossos artistas, que eu não gosto de coisas fáceis. Ah, e tal, boa internet! Boa internet e tal, pô, mas isto é fácil. Olha aqui a Celine Dion na rádio Antena Web. Ah, olha que pita! Não, nós não temos aqui... Apesar de já termos entrevistado, não temos aqui nem Susana Félix, na nossa galeria fotográfica, não temos nem Susana Félix, nem Mafalda Veiga, também não foi entrevistada, mas poderia ser. Tudo bem, não temos, mas não temos, pronto, não temos. Nem o outro, ai como é que chama aquele gajo? Ah, o Abocantigo, isso. Ah, bem, pronto. Eu pensava que já tinha visto de diversa e no final vais revivê-la ou... Reavivá-la, é isso. Como é que eu não meti isso na parte do aniversário? De graça. Sim. Mas pronto, não, mas é aquela base. Realmente, realmente, pronto. É assim uma coisa. Eu delirei, sinceramente. Embora cá está, ao mesmo tempo que me estava eu a debater com aquele delírio todo, lá vem aquela coisa que a gente já soube de segunda-feira, os tais problemas técnicos, que não afetam, neste caso, a parte externa da rádio. Foi um susto interno. A expressão preferida do Carlos na rádio, problemas técnicos. E terça-feira? Terça-feira? Não houve nada, nem quarta, nem quinta e sexta. Pronto, música. Foi. Tá, que o bocado ele lembra-se alguma coisa. Era-se para ocorrer aqui alguma coisa, mas realmente não. À mal, Maria. Não ocorre nada. Ora bem. Não sei com a minha tia. É verdade. Bem, uma coisa também. Já tenho escolhas. Até à segunda semana de janeiro de 2014. Claro que isto é. Vai mudar quase todas as semanas, alguma, não sei, ou todas. Como aconteceu esta semana. Sim, porque para hoje não era nenhuma destas três, mas duvido. Ficou para daqui a duas semanas. Se ele não mudar, entretanto. É, pois. Não, mas é aquela coisa. Se calhar para a semana até vou pôr alguma das que está daqui a duas e já a liberta, não é? Já, fica... yeah, meu, como é que sabes? Já, yeah, do baralho. Pronto. É uma expressão nova que introduzir o meu. Nova, quer dizer, aqui no nosso programa. Um vocábulo novo que é o baralho, não é? Que é tudo baralho, é barilho em português. Mas... neologismos. Já no tempo dessa de Queiroz falava. Mas por acaso é uma coisa muito engraçada. Eu estive ontem. Estive ontem a rever alguns e-mails e fui me deparar com um que falava no acordo ortográfico. Que era. O e-mail falava no acordo ortográfico, foi uma troca de e-mails entre mim e a portuguespt.com. E a verdade é que nós estávamos a. Enfim, estávamos a falar sobre. Eu a favor do acordo e eles contra. Já em 45 o Brasil não aprovou, não sei o quê, e seguiram com o acordo deles, e não sei o quê, até tremas... É verdade. Até tremas colocam nas palavras e agora não os querem tirar. Eu acho que se não é um trema, é outro assunto qualquer que vê lá estar, porque qualidade... Pronto, o A e o O, pronto, agora... O E, tu vês pessoas a dizer equitativo e pessoas a dizer equitativo. Equivalente ou equivalente. Aquífros ou aquíferos. Afinal de contas, o que é que dita que é aquíferos ou aquíferos? No Brasil tens acentos quando é sequência e tens um trema no U. Aqui em Portugal não, tens que adivinhar. Pronto, mas tudo bem. E depois aquela parte de... Mas tudo bem, não importa. Eu fui ver hoje Fat Paisline. Exatamente. Pronto, e foi assim um momento interessante estar a recapitular. Por acaso... Só numa coisa, eu hoje tenho que lhe dar razão, que é no facto... Mas também cá está. No facto do Brasil... pronto, não creio que concordo, porque eles agora já só querem pôr em 2016 e não sei o quê e tal. Enfim. Pronto, mas também cá está. Eles são aqueles que mais fazem pelo nosso idioma. Não é só por serem mais. É mais porque... Pronto... Eles, há muitos lá, muitos nacionalistas, ou seja, há muitos que defendem o português e o Brasil. Pronto. Eu não vejo qual é que é o mal em utilizar de lado da fala. Ah, e tal, porque eles até assassinam a nossa língua, eles dizem deletar e printar, e quando têm a pagar, e quando têm a pagar e imprimir. É, nós aqui também dizemos bife, e ninguém reclama por causa disso. Portanto, são adaptações de coisas naturais, mas pronto, enfim. Foi engraçado recordar isso, voltar a isso. Foi para em 2016. Não, foi em 2010. Peço. É isso. Vamos à música? Vambora. Ah, ainda não disse qual é que é. Não esquecia. Ora bem, eu escolhi uma música dos Virgem Suta. A música chama-se Maria Alice. Já fazia falta na música portuguesa. Já fazia falta as escolhas portuguesas, o Carlos foram parte. Porque a última já foi de 22 de dezembro do ano passado. O Carlos não escolhe música portuguesa com prioridade dele desde o ano passado. Deixa a famosa Compi, lá, lá, lá, lá, lá. Pois é verdade, é verdade. Portanto, fez ontem 3 meses que foi a última escolha portuguesa do Oscar. É verdade. Ah, é uma coisa também que já me esquecia. Ficou decretado esta semana, está lá no decreto-lei, a linha C, da data do... Portugal pertence à Europa. Não. Que os cortes do escolho vai passar a ter um horário mais alargado. Ou seja, a gente vai fazer aquilo que faz habitualmente, não é? Que é passar o tempo atualmente. Não. Agora, por acaso, até temos cumprido. No outro dia foi 1h20, da outra vez foi, na semana passada, 1h35. Ou não, 2 horas. Não, isso foi uma exceção. Ah, bem. Porque eu sou aqui a controlar, não é? Tu não olhas para o tempo, tem que olhar eu. Exatamente, porque senão... Já comigo e com a Estela é difícil a gente controlar o tempo. E aí são 2 horas, a gente às vezes passa as 2 horas, vê lá. Bom, um exemplo disso foi a casa célebre emissão em que tu explicaste a música da Vaca de Fogo e que tiveste 7 minutos seguidos a falar sobre uma música, ou 8. Ah, mas sim, valeu a pena. Pô, não, eu, pá, mas tudo o que se passa contigo vale a pena. Ah, obrigado. Sim. Eu, por acaso, neste momento não valeu-se muito a pena. Não. Ah, sim, já. Este é mais duro. Bom, vamos lá ouvir. Pronto. E os Virgem Suta? Eu por acaso gostei do projeto. uma certa garrafa. Não está, estou aqui a cuidar da garrafa. Pronto, e basicamente os Virgem Suta, eles já existem há algum tempo. Há 3 anos, creio. Ou há 3 ou 4. E a verdade é que. Não mais. Sim, mas que eu conheça. Ah! Há 3 ou 4. Para ti só interessa. Só conta a partir do tempo em que tu conheces. O que eu conheço, o que eu não conheço, para mim não existe. Exatamente. É mentira. E então dizia eu que esta música faz parte de um álbum que eu acho que é o Tenha a Menina Princesa. Mas esta música, eu sei que este é um single deles. E a verdade é que esta música, ela é diferente. E eu gosto destas músicas porquê? Porque ela não fala, ai, uma história de amor e tristeza. Então, aliás, os próprios Virgem Suta têm essa tendência de inovar nas letras que... Mas esta realmente está de partir a rir, porque eles contam a história de uma senhora e basicamente resumem em 3 minutos a vida da senhora. Pronto. Primeiro está muito eficaz. Eu consigo resumir num segundo a tua vida. É? Rádio. Já está. Pronto. Mas isso é só... Por isso eles não fazem uma grande coisa. Isso é resumir a minha vida... Num segundo. Não. Se eles fazem 3 minutos, isso eu é, passo. Isso é resumir a minha vida nos últimos 3 anos. Rádio. Pronto. Até pronto. Mas na minha vida também, não a minha vida toda. Ah, não? A minha vida toda também... Ah, a tua vida toda. No e rádio. Ah, pronto. Um segundo e meio. Assim está bem. E mais? Garrafa. Pronto. Não, mas eles de facto têm uma... Isto faz lembrar... Sabes, aquelas lufadas de ar fresco que tu de vez em quando tens. E não é só isso. Vindo de Marco. Faz lembrar essas lufadas de ar fresco que nós temos, né? Que às vezes ouvimos coisas diferentes. E ao mesmo tempo, músicas que me consigam colocar num cenário. Não é? Músicas que me consigam colocar num cenário, neste caso é o caso do cenário de uma senhora que está no 7º andar, não é? Estás a dizer, imagina uma senhora que até, pronto, está bem de saúde, mas já está reformada, não é? Mas está bem de saúde, estava, fez uma vidinha, pá, um bocado maluca, mas sempre com algum juízo, com algum, não é? E agora está ali... Um bocado maluca, mas sempre com algum juízo. E deu, ou seja, está ali no melhor, pronto, já não corre, como é lógico, mas vai andando e vai dar as suas caminhadas. Tem uma vida descontraída, não é? Não tem assim uma... Não tem aquela, ai, a crise, ai, que triste... Não, pronto, olha, a vida está difícil, mas... Não opta pelo pessimismo. Eu também já passei por coisas, olha, estou aqui, não sei o quê, não é? A história conta, só para ter uma ideia, quando a história conta, aquela, pronto, que perdeu os pais muito cedo e que teve que tomar conta... Dos dois irmãos mais novos do que ela, né? E que era de uma aldeia, porque eles dizem depois a vida morta da cidade. Portanto, cada vez era de uma aldeia, era de uma vila. Enfim. E eu adoro esta música porque eu consigo mesmo imaginar a senhora acordar de manhã, lá a ligar a televisãozinha dela, lá na árvore das batacas, a ver, não sei se existe agora ou não, se existe, pronto. Sim. Eles agradecem. A publicidade. E então, lá a ver a televisãozinha dela, depois ela vai passear os gatos, porque ela disse que. Lá eles dizem que vive só com os seus gatos.

outra vez. Começou a Fórmula 1, já houve uma corrida e quem foi o vencedor dessa primeira partida? Quem foi? Chama-se Lotus. Ahá! Ah, pois é. Chama-se Lotus. Chama-se Lotus. 17 de março de 2013, arranca a temporada de 2013 da Fórmula 1. No circuito de Melbourne, na Austrália, o Albert Park recebeu a prova inaugural. E quem foi o primeiro piloto a cortar a meta? O piloto mais rápido a cumprir as 58 voltas de percurso? O finlandês Kimi Raikkonen, da equipa Lotus. É o primeiro líder do campeonato da Fórmula 1 este ano. Porquê? Porque pertence à equipa que chama-se Lotus. Hoje de manhã, na qualificação, já que acordei antes das 8 da manhã, fiquei a ver a qualificação do Grande Prémio da Malásia no circuito de Sepang. Raikkonen foi apenas sétimo na qualificação. Romain Grosjean, o outro piloto Lotus, foi 11º, mas... Mas chama-se Lotus. Na Austrália, o Raikkonen também partiu do 7º lugar e depois ganhou. Portanto, veremos amanhã, às 8 da manhã, lá veremos o Raikkonen a ver se ganha outra vez e se o Grosjean não se espeta, como é o costume. Bem, Lotus, com um bocadinho de esforço, até vou fazer uma ligação... E um bocadinho de estratagemas e andar aqui às voltas. É verdade, bem, só um parênteses. Mais um acontecimento esta semana. Okay. Não me esqueci. Não, não, parecia não. Que não seguia. Uma coisa rápida. Um, dois, três. Uma coisa rápida. Quarta-feira, parei uma gravação ao fim de muito tempo. Ou seja, eu quando faço a gravação dos meus programas, faço seguida. Mas na passada quarta-feira, tive que parar a gravação do Par em Par. Porquê? Porque ouvimos, não foi quarta, foi terça, ouvimos duas músicas românticas e tal, disse, ah, não sei o quê, duas músicas romanticonas. Passar por cima disto, mas fragona, que raios, bom, e então, a solução passa pelo basquetebol. Acho que ia de prever-te. Depois lá disse romantonas, mas... Bom. Com um bocadinho de esforço até vou fazer uma ligação... Já acabou a história? Já. Com um bocadinho de esforço vou fazer uma ligação à minha primeira escolha de hoje. A música 709 deste programa. Vou passar a fazer isso. Quando dizer a música 709. Porque assim temos noção de quando chegamos à 1000. Eu já estou a dizer 709 porque estou a tirar as 12 dos aniversários e as 2 partidas que aqui eu vou trouxe. O que eu não percebo é como é que dá 705. Como é que dava 705? Ora, pensa lá um bocadinho. Não, dava 706. Por causa do hino. Estás a ver? Como tu sabes? Que dá 6 vezes 119. Sentimento. Menos 2, mais 1, portanto, menos 1. Percebeste? Chama-se Lotus! 119, não, 118. 121 é hoje, menos 2, 119, contando 118. Bom, a verdade é que vou escolher uma música. Bom, situamos em 2005. Uma amiga minha estava no Festival Sudoeste. E eu, na altura, como era, foi a primeira vez que tinha assim uma amiga próxima e eu sabia que estava num festival naquela noite, naquela altura, e eu estava sempre com atenção. O festival passou na altura, em direto, na rádio comercial, talvez? Não. Uma antiga rádio da emissora nacional. Deve ter sido na comercial, que o Sudoeste passou em direto. Em direto. Ou não. Bom, não interessa. Passou em direto na rádio. E eu ouvia em direto. E até há uma música que me reportam logo esse festival, mas que eu hei de escolher um dia destes, quando o Carlos tiver uma escolha de género parecida. E? O que é que... 2005, o Sudoeste, a minha amiga, que ia estudar para Coimbra. Coimbra! E daí a associação um bocado forçada, porque este início, o início desta intervenção que ouvimos da Fórmula 1 foi uma música que eu criei, uma versão que eu criei enquanto estava a chegar a Coimbra no domingo. Tinha no comboio e estava a imaginar já o início do próximo Escolhões, porque estava todo contente de horas antes o Raikkonen ter ganho na Austrália. E essa minha amiga que estava a Coimbra, eu ouvia, e qual era a música, qual foi a música que fez o público delirar? E que depois até virou disponível no download precisamente a atuação deles lá no Sudoeste, que não é isso que vamos ouvir a versão de estúdio. uma música original do António Variações. E que foi interpretada no Sudoeste, creio eu que foi no Sudoeste, por uns humanos. E que eu lembro-me, na altura, o Camané perguntar-me como é que era um fadista estar num festival. Um festival de verão, daqueles frente a bêbados e drogados. Não há disso, enganei. Frente a pessoas muito sóbrias e educadas. E eu lembro que achei curioso, na altura, a perguntar ao Camané como é que era estar num festival de verão. E que música é essa, amigo? Que música é essa, amigo? Que te faz estar bem com os outros e de mal contigo? Faz lembrar, mal ouvi o Maria Alice no início e mal li o título, faz lembrar, esta é Maria Albertina. É a Maria Albertina. Mas é, pensavas que era o quê? Estava a pensar no Estou Além. Não. É a Maria Albertina, que foi um sucesso na altura, e quando ouço ao vivo, faz-me lembrar essa minha amiga que foi estudar para Coimbra. Tem mais encanto. E também faz associar uma visita que eu fiz no domingo a Coimbra. Conhecer a cidade, parte da cidade. Bem bonito. Ainda bem que o Instituto de Meteorologia previu 96% de probabilidade de precipitação, portanto, com a certeza que ia chover porque o céu ia estar muito nublado e teve céu limpo durante a tarde toda. Bom, humanos, vão cantar... E tu foi porque tu foste lá a afastar-te das nuvens? O que é que disseste? E tu foi porque tu foste lá a afastar-te das nuvens? Não, a nossa colega diz que tem uma cunha junto de São Pedro, então... Ah... Alterou o tempo para esse dia. A verdade é que vamos ouvir os humanos a cantar no original de António Variações e que também faz lembrar outra coisa. Que é, estes grupos, quando aproveitam versões de músicas já antigas, muitas vezes não é só o sucesso que têm e com as versões e tal, e dar outra roupagem. É que dão a conhecer músicas que os mais novos não conheciam. É verdade. Aconteceu, por exemplo, no Amália hoje, já falei aqui, na Gaivota. Que nem sequer conhecia a música original cantada pela Amália. E aconteceu com esta Maria Albertina, que também não conhecia. O original. Mas é que eu saiba, este original nem sequer chegou a ser editado. Por isso é que eu não conhecia. É o que eu estou a dizer. Tal como este, Eu Quero Viver, e o único que teve assim mais próximo, de que até já tinha viola e tudo, era o Muda de Vida. De resto, este... Sabes como é que ele... Muda de Vida tinha saído. Tinha saído? Sim. Ah, eu só ouvi... Já tinha ouvido Variações a cantar. Eu ouvi... Muda de Vida... Não, o que eu ouvi foi um som, ou seja, com uma guitarrazinha, com o ritmo do órgão. Foi isso. E então, mais? Vamos embora? Vamos embora. Canção número 2, intérprete Humanos. Título Maria Albertina, orquestração. O Carlos vai inventar alguma coisa agora. Manos Krasman, yo! Maria Albertina, deixa que eu te diga. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Deixa que eu te diga, ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Chamar Vanessa à tua menina. Maria Albertina, deixa que eu te diga, ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? chamar Vanessa à tua menina, que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, cheinha. Mais uma intervenção destes Carlos II, quando eu. Agora fala-vos o Carlos, versão feminina. Vamos ouvir uma música chamada Tão Bom Ser Tua. É do Crash, man. Parece diferente. Pronto. O que ele disse foi: É Tão Bom Ser Tua. Exatamente. Portanto, na nossa relação já sabes qual é que é o meu papel. Ora bem, uma das músicas que chegou a nós na segunda-feira passada foi da Cristina Pereira. Não foi só uma música, foi mais do que uma. E duas delas vamos aqui ouvir hoje. Vamos por partes. Eu gosto especialmente destas duas músicas que nós vamos aqui ouvir. Gosto especialmente porque, vamos lá por partes, a Cristina Pereira é uma cantora muito recente. Eu acho que este é o disco de estreia da cantora. Certo-me que vocês já ouviram muita música popular portuguesa. E o que vocês vão começar a ouvir é precisamente música popular portuguesa. Agora, nos últimos anos caiu-se numa espiral recessiva, não é recessiva, mas é... Isto já tem muita política para a cabeça, mas é... Pronto, vá... A culpa é de Sócrates. Exatamente, a culpa é de Sócrates. Será que se eu disser isto, depois ele é obrigado a tirar para fechar as portas? Depois não sei, a culpa é de... eu não sei. Mas pronto, mas resultado. Disse eu então que... nós estamos aqui todos a ver música portuguesa, não é? Música ligeira e tal. E de repente começamos a ouvir nomes, e eu vou citar nomes só por uma questão de diferenciar aqui as pessoas. A Linda, como é que se chama a outra? A Rosinha, que gosta de levar no pacote. A Linda que pega na gaita e que depois, como é que era? O pau do meu vizinho. Não, o chouriçom do meu vizinho e o meu marido tem um pau grande. Bonito. Os Tomates. Sim, mas esse é o de Kim Barreiros. Pronto, esse foi um álbum infeliz. Foram dois álbuns infelizes. Mas tirando isso, ele agora parece que já está melhor. Até porque aquilo que eu sei, ainda não lançou nenhum álbum desde 2012. Por isso está melhor. E eu que era um grande fã do Kim Barreiros. Grande fã. Sim. Mas porquê que eles chamam fã? É fã e fona, pronto. Está feito. Agora fã, masculino e fã fêmea. É uma musicona. Exatamente. E então pronto, dizia eu que nós de repente começamos a ouvir assim música, mas isto foi, é de mais relos que tu possas imaginar. Havia uma, que eu não sei como é que se chama a cantora, nem quero saber, não estou preocupado com isso, em que ela basicamente falava que tinha um bichinho, pronto, tinha lá em casa um bichinho, não sei o quê, que era um bichinho que se agitava muito e que ela tinha que... Mas ela dizia, a música pode ser chocante, mas ela dizia mesmo isto. Que tinha que ir para o peito e que lhe fazer meninos e não sei o quê. E que ele se agitava... Isto é uma nota de uma música. E de repente, surgem alguns nomes. Ainda que poucos. Mas há um que eu destaco. Porque é... Ela não precisa de... Pronto, há uma cantora que é a Joana, que até consegue ser divertida sem ser ordinária. Nem se aproxima disso. Mas é que de repente voltamos a ouvir alguém falar... Até trazer uma cantiga de amor, vá. Sem dizer, eu queria ir para a cama contigo. E os teus beijos, e mas não sei o quê. E faz-me isto, e faz-me aquilo. Eles nas músicas dizem isto. O que é que gostava, percebes? É. Pronto. E a Cristina Pereira vai ao contrário. Ou seja, ela fala... Fala na parte sentimental do amor, digamos assim. E que é bom ser dele, quando ele quer estar com ela, que ela vai para lá das nuvens e não sei o quê, porque passa o tempo inteiro a sonhar com ele e a pensar nela, etc. E tudo isto com um ritmo, por um lado, com um ritmo muito, muito, muito soft, ou seja, assim, uma coisinha, não é aquele jogador, mano. Não, tem um ritmo mais português. E uma coisa que eu gosto, que é uma coisa rara. Sabias que esta Cristiana Pereira respira? Não, não tem uma respiração, não é tipo Sónia Tavares. Mas é que as cantoras portuguesas, mais até da música ligeira, não sei porque não respiram. Tu passas a música inteira sem ouvir elas a respirar uma única vez. Não precisam. É, mas esta não, esta respira. Por outras palavras, para quem não percebe onde eu quero chegar, ela não andou aqui, eles não andaram aqui no corte e cola. Será aquelas coisas que já é mais básico, que é o refrão, já que o refrão é sempre igual, pronto, já está gravado, pronto. Mas que eu se calhar não faria, mas pronto, mas aceita-se, isso aceita-se perfeitamente. Mas repara, ela canta, ela sabe cantar. Ela não está ali com editores de som. Poderá haver um ajuste ou outro, do qual até possa não estar muito de acordo. Mas na grande geral, ela canta. Ela sabe o que está a fazer. E aliás, algumas pequenas imperfeições que deixaram passar. E ainda bem, porque ela é um ser humano. Não é? Ela é um ser humano. Quem for no espetáculo da Cristiana Pereira já sabe como é que ela canta. Não vai ficar desiludido. É pá, tão bem no CD. E aqui ao vivo é uma miséria. Estás a olhar assim, mas vai chegar a perceber porquê. Estou a olhar para o teu monitor. Ah, ai, 2 minutos. Eu depois vou ter intervenção de manhã. Ah, não posso nada. Pronto, e então é aquela situação. Ela de repente surge e muda tudo. E ela faz lembrar uma outra pessoa. O Carlos Macedo. Eu já uma vez aconteceu. Já passou aqui. Já. Só gosto de ti. Eu... Gostei de ti. Já aconteceu aqui. Chegar-nos um trabalho de um artista. Só gostaria de dizer aos mais. Chegou aqui uma vez um trabalho. E eu passei a adorar aquela música. Ouvir aquela música todos os dias. Ou quase todos os dias. Adorar aquele artista, acompanhar aquele artista por uma questão pessoal, e vai acontecer o mesmo com a Cristina Pereira. Porque realmente é. Mas é assim, tem uma voz diferente. É engraçado porque elas têm todas uma voz mais ou menos igual. A Joana, a Rosinha, a Linda, diferenciam-se. Tu ouves a mesma música 500 vezes e começas a perceber quem é quem. Né? Mas a verdade é que até aí. Linda e Rosinha, eu estou a lembrar destes três nomes, mas há mais. As Bombocas, que de repente também viraram assim para a brejeirice, que é fazer festa, não é? Os anos são todos iguais. Ah, não sei o que, só festeja quem quer porque os anos são todos iguais. Mas depois ela não sei o que, só leva quem quer porque os anos são todos iguais, percebeste? Pronto. Epá, pronto. E vai para aí. É disso que o povo gosta. Bah. O Graciano Saga saiu de cena por causa dessas brincadeiras, não é? Fez uma música sobre os chineses e depois teve uma resposta internacional à altura. Não sei se sabeste que foi recomendado que as rádios não passassem a música Xing Xing Chai do Graciano Saga. Não me lembro. Foi há 2 anos. E então, ou seja, ninguém proibiu, mas incentivaram e de repente essa música desapareceu. Estava a fazer algum sucesso. Que basicamente dizia, ah, eles são os ratos, isto é em tudo quanto é sítio. Ah, vocês nunca os veem nas prisões, nem nos hospitais. Percebes? Ou seja, todos aqueles... pessoas que não têm noção. Todos aqueles mitos que, não é? Ele pegou e fez uma canção com isso, mas xing, xing, sai, agora chegou aqui e daqui não sai. Pronto. E a música foi... Mas é disso que o povo gosta. Acabaste de dizer que a música até estava a ter sucesso. Pois, mas neste caso, pronto, depois houve ali uma recomendação. Por acaso, achei muita piada que eu havia ali rádios que eu... Havia especialmente uma que eu ouvia essa música quase todos os dias, que na altura ouvia daquela rádio, ouvia aquela música quase todos os dias, e de repente há uma altura diz que os pedidos, ah, tal, tá, assim de saia, aquela música de chinês, ah, mas não faz parte da nossa, não faz parte da nossa seleção musical, não temos a música disponível, nem. Desastres técnico. Não, não a podemos passar. Eu, porque é que eu acho que há aqui coisa? Comecei a pesquisar e tal, recomendação para que as rádios não passem aquela música. Pronto. E pensei, eu nunca vi isto, mas pronto. Nunca vi isto nada. Nem o casamento gay do... Era mais uma que também devia. Mas nem o casamento gay do Kim Barreiros, nem essa foi tão... Pronto, nem essa teve essa recomendação. O Vitor Sousa, que é homossexual, uma vez pegou no poema do Kim Barreiros nesse e foi recitá-lo para o programa do Wayman de propósito. Para dizer devagar e com música de fundo de piano, para ver aquilo dito em poesia, como é que ficava. Olha, ontem foi dia da poesia, não vi nenhuma quadra tua feita para mim. Pois já, sabe como é que é? Pronto, mas isto tudo para dizer que Cristina Pereira... Foi ontem. Eu realmente gosto muito da Cristina Pereira, mesmo por isto. E é uma cantora... Regista aí. É uma daquelas pessoas que eu gostava de conhecer. Não é por nada. E vou ter um gosto enorme de conseguir... Opa, esta lista já vai longa, já vai em 4 páginas. E vou conseguir... eu vou ter um enorme orgulho e um enorme prazer se conseguir realmente trazer esta... esta cantora à Rádio Interweb, como entrevistado, porque realmente é daquelas vozes que tu ouves e gostas. Pronto, não é nem toda a gente, bem lógico, mas eu pelo menos ouço aquela voz, gosto daquela voz, gosto daquelas músicas. Eu que até já me desviei muito da música ligeira portuguesa, inclinei mais para outros géneros, mas a verdade é que de repente volta a música portuguesa com esta cantora, e tem mesmo que ser. Mesmo que seja, porque realmente tem qualidade. Eu a chuva em... Não é a única, é aquilo que eu digo. Felizmente começa-se a ter um movimento. Eu quando fiz a história da música que a gente até recuperou na semana passada, que aquilo se fosse ensaiado não saía tão bem. Aquela história da música, em 1980. Olha, mostrei isso ontem ao meu diretor. Coincidente. Pronto. E realmente aquilo se fosse ensaiado ou se fosse escrito... Ou outro meu diretor. Não sei assim tão bem. Mas quando reescreves a história, vais chegar à década de 2010? Não, repara, mesmo na década de 2010, eu uma altura que dizia o reencontro. Lembras-te? Sim. Por um lado... E agora, o que é que dizes? Mantenho. Então pronto. Ou seja, é aquilo que eu disse nessa história da música. Aquilo que eu disse foi precisamente isso. Foi. Ou seja, de repente começas a ter um controlo... ou uma ideia melhor, uma ideia em fazer alguma coisa melhor, diferente, não é? E pronto, claro que assim o mal tem sempre que haver, porque haja também o bom, não é? Mas a verdade é que já tinha saudades de ouvir música ligeira portuguesa, que não fosse primeiro aqui zombada, ou a codurada, porque isto agora virou todo coduro, e por outro que sabes que tu ouvisses a cantora, que tu percebesses que aquela voz é real, que aquela forma de cantar é real, que não há nenhuma forma manipulada. Pronto, gosto. Por isso mesmo escolhi esta música. É tão bom ser tua, que é a faixa de abertura do álbum. Gosto. Gosto mesmo, Carlos Bonaparte. Vamos conhecer melhor a Rádio Antenoé. Tá, vamos lá então a música então. Canção número 3, intérprete. Cristiana Pereira. Título. É tão bom ser tua. Orquestração. É o Crashman. Para ti, até me sinto fora de... de 2010. Estava no Nuno Miguel. A mil caralhadas. A mil caralhadas. Tobolhas. E... O que é mais? Está lá. Está lá? Nos arredores de Marco Canaveses. Numa festa local de verão. Daquelas festas da Santa não sei de onde. Do Santa não sei de quando. E não sei o quê. Os pais de Nuno Miguel... Completos desconhecidos naquela aldeia. Aliás, nós quando chegamos, as pessoas das casas ao redor e as pessoas já estavam em frente ao palco. Que eu consegui contar, acho que eram umas 15, que estavam a assistir ao concerto. Estavas a ver? Ei, quem é que é? Quem é? Mas quem? Ah, deve ser o filho do Luís João que foi para a França. Ah, que está tão crescido. Começaram logo a supor que era o... Claro. Descendentes de imigrantes. Ou imigrantes? Imigrantes também tive muito pessoas que viram para o Porto, porque caminha do Marco para o Porto. Adiamente ir daqui até Lisboa era uma imigração. Noutros tempos, tu não te lembras, não é? Não tinha crescido nada. Eu lembro. E então? Lembro-me quando fui assistir a um Benfica Oliveirense. Sim, quando fui assistir a um Benfica Oliveirense em 95, em 45-46, 44-45, não sei bem. Mas. Naqueles tempos que eu vi para aí 15-0. Sim, sim. E não era em hóquei. Com o Lessa e o Sport. O Benfica espetou 29-0 esta semana em hóquei. Para a taça. Vai ver Porto Sporting. O que eu ia dizer é que o concerto que estava a ser protagonizado por um grupo de música popular portuguesa, conhecido localmente, portanto, naquela terra e arredores, o palco era um caminhão, portanto, a parte da frente... Era um local de condução, como normal, e a parte de trás, onde se costuma carregar as coisas, era o palco. Estava ali improvisado o palco, com a coisa aberta do. A coisa. A parte direita do caminhão aberto, e era ali o palco. Ah, e as pessoas dançavam. Como é que se chamava o grupo? Não sei, não é. E as pessoas dançavam, e os meus pais juntaram-se à festa, né? Os filhos do senhor imigrante. lá se juntaram os dois, tratatos. Passado cerca de um mês, festas do Senhor da Vera Cruz, aqui perto, o Nuno, pela primeira vez, pelo menos que se lembra, pela primeira vez desde que começou a ser crescidinho, em miúdo, se calhar deve ter feito o mesmo, o Nuno pela primeira vez dançou, o Nuno que dança muito bem, aliás, o Carlos sabe, o Carlos já viu, sim, sim, 0 a 10 dava-me um negativo. E já dancei contigo. Então. Pois já. Eu que danço muito bem, gosto muito de dançar, pela primeira vez dancei numa festa pública, num local, numa rua, num largo, no caso, num concerto em que transmitiram a mesma música em causa, a mesma que não foi essa música que nos fez acompanhar a dança, mas num concerto em que também tocaram a mesma música, ainda em 2010, e a mesma música que os meus pais começaram a dançar, isto em agosto, portanto, estamos em agosto de 2010, agora a festa em que eu dancei, setembro de 2010, outubro de 2010. Por acaso ainda foi no dia 30 de setembro, mas serviu para o dia 1 de outubro de 2010. A mesma música serviu para uma versão minha, intitulada Por Que Será? E a música, eu ao bocado me levantei porque fui buscar aqui uma coisa que eu acho que ainda tenho. Que é, do dia 13 de agosto, até sei precisar, do dia 13 de agosto de 2010, gravei os meus pais a dançarem isto. Agora estive a contar melhor, estou ali, mas olha aqui. Umas 20 pessoas. Estão para aí umas 20 pessoas. Como já repararam, foi a música de maior sucesso no verão de 2010 e foi a música. Não foi bem esta, o meu querido mês de agosto também foi, mas esta e o meu querido mês de agosto serviram como base para uma série de programas de quadras de música, também no verão de 2010, introduzida não, uma ideia sugerida por uma amiga de Figueiredo Cachal Rodrigo. Sim, porque eu tenho várias ajudas para quadras da música. Já tive, já fui tendo. De vez em quando ainda tenho. E, portanto, são estas quatro recordações. Mas, sobretudo, esta primeira. Eu agora estou aqui com o vídeo à frente. Os ouvintes podem ver, não é? Sim, sim, sim. Estou a ver ali o caminhão com o palco atrás. E na altura que eu comecei a filmar foi quando começou a haver fogo de artifício. Agora que me lembrei que eu puxei o telemóvel para cima. E ainda sabe tocar os baixos. É o ritmo da música. Ouve-se no seu. Ouve-se. É o ritmo da música. E são estas várias coisas. E eles dizem uma música que até já era antiga. E que é em 2010, o Chave de Ouro. É. Parece os pontos. Mas mesmo antes há um que tem embate. O Chave de Ouro aproveitaram e é uma música que faz reportar logo para 2010, o ano que eu costumo dizer que não devia ter existido, pegando numa frase de uma antiga colega nossa que fez agora um ano que estivemos com ela. E depois olho para trás e não é olhar, mas onde é que está? Mas lembro-me de várias coisas positivas que aconteceram em 2010. Tenho esta música acaba por estar ligada a estes três acontecimentos no espaço de menos de 2 meses. E é assim que vamos ouvir o Chave de Ouro interpretar uma música que vocês nunca ouviram, que é o Pai da Criança. Oh, teve uma música muito gira. O Dinis Brites a dizer que era ele o pai da criança. Foi? Foi. E a dizer que a supera se chamava Constância. Vamos ouvir. Vamos ouvir então. Tem 20 anos e ainda não namora. Na minha rua mora uma supeira. Tem 20 anos e ainda não namora. Aqui há dias apareceu o inchado. Ai, coitadinha, está perto da hora. Aqui há dias apareceu o inchado. Ai, coitadinha, está perto da hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Pela porta entrou. Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Maldita a hora que a patroa descobriu. O malandro do patrão com a supeira dormiu. Maldita a hora que a patroa descobriu. O malandro do patrão com a supeira dormiu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Amanhece um dia de sábado ou melhor, um dia de sexta-feira. Ela levanta-se sozinha no quarto, assim como este. Um cenário algo estranho para ela. Está sol, mas ela vê o céu nublado. Olha lá para fora, não é metaforismo. Ela olha lá para fora e vê mesmo o céu nublado. Ela não consegue ver a luz do sol. Ela não consegue ver o azul do céu. Por muito que os olhos temem a ver essa cor e essa luz, o cérebro reformula a imagem e dá-lhe como resposta o céu cinzento. Ok, sim, com algum sol a fugir por entre as nuvens. Mas sim, com o céu cinzento. Ela levanta-se e, ainda descalça, caminha pelo quarto, especificamente sem saber bem o que é que vai fazer. Chega até a pegar no comando para ligar a televisão, mas volta a pousar. É impressionante como ainda agora acordou e as mãos dela já estão frias, já estão algo trêmulas. E é impressionante como é que ela, mesmo sem desesperar, vai desesperando. Há um ímpeto de raiva. Ela parte o espelho do quarto. Mas a verdade é que, mesmo isso, é momentâneo. Ela volta a uma calma estranha e a uma resignação estupenda. Surpreende-nos ver esta jovem de 22 anos a vaguear pela casa e senta-se ali naquele sofá, precisamente neste cenário que tu bem conheces. Ela senta-se naquele sofá. Tem à sua frente, na direita, um candeeiro destes de pé, que se vem no chão, e o candeeiro está mais para o alto, não muito, porque a casa tem um teto baixo, mas fica-lhe pelos olhos quando ela está sentada. E ela pega num livro, começa a desfolhar o livro, a tentar captar o seu interesse para uma história, mas é impulsionada a fechar o livro e a chorar, simplesmente. O corpo dela treme, ela põe as mãos à frente da cara, ainda que esteja sozinha em casa, ninguém vai ver, mas uma reação natural do corpo dela. Sai, caminha, dá uma volta ao quarteirão e regressa à casa. Ela não está desesperada, ela não está lá no fundo. Ela não tem ideias de querer desaparecer, nem de um pouco mais ou menos. Talvez até pior do que isso. Ela não tem nada. Nem ideias, nem lágrimas, nem força para chorar, nem força para deprimir, nem vontade ou força para lutar. Ela não vê nada, nem coisas más, nem coisas boas. Só uma coisa ela tem, a pessoa de quem ela gosta, no pensamento. E a verdade é que no dia a seguir, ela volta a acordar e, curiosamente, sem querer jamais cumprir um ritual, acaba por fazer precisamente a mesma coisa. O único que ainda vai confortando aquela jovem de 22 anos é um leite com chocolate que ela própria preparou e que está agora na mesa, já que o café da noite anterior ela não conseguiu bebê-lo. Mas está. Aquele café, aquele leite com chocolate está lá na mesa e ela vai tomá-lo. Sabe que ali alguns dias vai ter que retomar o trabalho porque as férias estão a acabar e a vida tem mesmo que seguir em frente. Mas continua aquele desespero de um amor que termina sem haver previsão, de uma história que acaba quando até estava tudo mais ou menos bem e de repente a pessoa que estava com ela vai-se embora. A pessoa que dormia com ela, que fazia uma vida com ela, de repente desaparece dali. Ela bem quer esquecer, mas as noites que viveu com ele, todas as coisas que viveu com ele pela primeira vez, Até o facto de me ir à mesma cama, ela, por muito que mude os lençóis da cama, sempre parece que ele está lá, não é? E a verdade é que ela sabe que a vida tem que seguir em frente, mas continua ainda assim centrada numa espécie de passado, porque ela nem olha bem para trás. Ela apenas não consegue sentir o presente da mesma forma. Não é olhar para trás e recordar tudo o que já passou, porque ela nem sequer consegue entender que já passou. Ela consegue entender que não há, mas acredita piamente que vai voltar a haver. E tem essa esperança. Não é olhar para trás, é não conseguir olhar para a frente. É um bocadinho diferente. Ela vai seguindo por arrasto o caminho da vida, mas não mais da mesma forma. E tudo isto para dizer que a música que nós vamos ouvir a seguir é novamente da Cristiana Pereira, chama-se Onde Estás? A música não é original sua, convém dizer. Acho que é uma versão francesa desta música, mas a versão que vamos ouvir, sim, é de Cristiana Pereira. A música, como disse, chama-se Onde Estás? 9:30 da manhã. Ele levanta-se e diz: que dia é hoje? É sábado, dia de gravar os colhões. E então, isto é esquisito porque a minha escolha, esta música que acabamos de ouvir, logo o início, faz-me lembrar alguma música do Sting. E eu não sei qual é. E eu não consigo associar um sítio vaca foda. Isto é Sting. Isto é. Liga-me logo a Sting. Mas não consigo lembrar. Bom, há dois motivos principais para a música que eu vou escolher, já que não me lembro. Também é uma música calma, bem construída. Vou baixar, já está à frente. Vou baixar a single graphy do Sting e depois digo alguma coisa. Bom. Parece mais single. Eu já vi as músicas, já fui ver e não consigo. Não estou a ver qual é. Então não interessa. Há dois motivos para esta melodia que eu vou escolher. O primeiro é que faz lembrar uma pessoa que eu estimo e que admiro, quer como pessoa, quer como músico, como amigo, que anda sempre de motinha. Vam, vam, vam. Porque. Hã? Por isso que ele está aí, já percebi. Porque. Em 2000 e. E quê? 7, para aí? Deve ter sido. Em 2007 fui assistir a um concerto do grupo que ele fazia parte. Isso vai ficar aberto. De um grupo que ele fazia parte, chamado Acústico. E que tocaram lá duas músicas do Sting. Não, uma dos The Police e outra do Sting. E uma delas nem conhecia. Mas essa já passou aqui, por isso eu não a escolho, que era o Fragile. Fragile got me up. My friend got me up. A música que vamos ouvir, além de fazer lembrar esse grupo e essa pessoa que eu gosto, e que também esse grupo que fazia parte de um tio meu, faz-me reportar uma, talvez a maior frustração que eu tive na Rádio Antena Web. Frustração, não foi por uma geneira que eu fiz, mas foi o final do European Top 20 e pelo motivo que foi ter desaparecido os tops de semana a semana da fonte onde nós íamos buscar. Nós, eu. E essa música andou lá nos últimos tempos, portanto, tenho quase certeza que é um single de 1992, já que o European Top 20 fazia uma retrospectiva 20 anos depois. É esta cadeira tem rodas, não é? Em 2012, eu fazia os tops de 92 e esta música andou lá várias semanas. Não esteve na liderança, nem nunca ameaçou o número 1. Mas é de um dueto de dois britânicos que eu estimo muito. Mais uma razão. Sting e Eric Clapton. A música chama-se It's Probably Me. E a canção vai fechar o Recanto 2. A primeira que não é portuguesa. Acabado, vais. É, falam que eu não escolhia para músicas portuguesas há 3 meses. It's Probably Me. Não há uma música It's Probably Me, NSYNC. I'm not like that. It's gotta be me. Fica disso. It's Probably Me. Numa emissão em que teve como canção número 1, Virgem Suta Maria Alice. 2, Humanos Maria Albertina. 3. Cristiana Pereira. É tão bom ser tua. É tão bom ser tua. 4. Chave Douro, pai da criança. 5. Cristiana Pereira, Deja Vu Onde Estás. Sim, porque eles só dizem onde estás, mas deve ser Deja Vu Onde Estás. E a número 6. Sting e Eric Clapton com It's Probably Me. Se for Deja Vu Onde Estás, aí eu já vi onde estás. Eu costumava brincar. Brincar não, mas. Quando ia preparar-me para o European Top 20 e sabia que esta música estava lá, eu, ou no meio das gravações, ou antes da gravação, começava I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. Porque era a música na altura... Dance music, music and dance. Houve uma altura... O quê? Estava a pensar na tua intervenção do dance music, music and dance. Houve uma altura... Tanta coisa para dizer... Houve uma altura... Em que esta era a minha música preferida das 20 que constavam da tabela do top 20 europeu. E eu começava... I hate to say it. I hate to say it. It's Probably Me. Pronto, eu vou-me calar que a música ainda é grandinha. E vamos ouvir os dois a cantar It's Probably Me. Com uma boa melodia, calma, bonita, tranquila e pacífica, suavizadora. Numa altura em que eu me despeço e digo que volto para a semana. Para o dia 30 de março. Quinta-feira temos uma emissão especial na Lady Gaga. para celebrar os seus 27 anos, porque é o último aniversário que ele vai festejar, coitadinho. Vamos embora. Tenho um comunicado a fazer e acho que vais perceber. Sabe o que eu vou dizer? O que é que eu quero dizer? Chega para a frente. Desde 23 de março de 2013, que para mim o aniversário ganhou um novo significado. Para mim, darem-me os parabéns é não mais, não menos, que um elogio. Por outras palavras, darem-me os parabéns vale tanto ou tão pouco, consoante aquilo que a pessoa fez e faz na minha vida ao longo dos anos, sobretudo do último. Por outras palavras, parabéns, eu até posso nem festejar esta data, mas não vou deixar de agradecer se vier por nome de pessoas que realmente celebram a minha existência. Já parabéns daqueles que o Facebook lembra. O mais provável é que eu nem responda por estar muito ocupado. Quanto mais não seja a ver a Euronews. Portanto, não festejando o meu 27º aniversário, embora talvez devesse, porque sendo eu a estrela que sou, se calhar vou morrer, enfim, como todas as estrelas aos 27 anos, não é? Mas bem que eu ainda não meti nas drogas e assim, tenho que ver. Nem conduzo, mas tem que ver. Se arranjas para um Ferrari. Pronto. Mas isto tudo para dizer que. Pronto. Coisa. A partir desta madrugada vejo um aniversário. Não é o meu, é o aniversário em si. De uma forma diferente. Não o Natal, porque Natal não acredito. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza que ainda vou ouvir este ano. Uma coisa que eu tenho ouvido em todos estes anos é que não fiz aniversário, em que não fiz festa e em que não quis que me parabenizassem por mais um ano da minha existência. É, eu sei que tu não gostas, mas parabéns. Para mim, isso é uma coisa apenas. Desrespeitar. E às pessoas que me digam, eu sei que não gostas, eu... Só lhes vou pedir diz-me uma coisa que não gostas que te façam, só para eu fazer também. Pá, sabes, eu gosto de retribuir aquilo que as pessoas me fazem. Se fazem coisas que eu não gosto, também tenho que retribuir, não é? Mostro de igualdade. Se cá está, neste caso, é-me indiferente. A partir de agora, a partir deste 23 de março de 2013, é-me indiferente, no caso das pessoas que não valem nada para mim. No caso das pessoas que valem, pronto. Quanto mais valor, porque realmente é verdade, as pessoas que fazem... Por mim, as pessoas que fazem realmente por eu ser quem sou e por eu estar aqui não devem pagar por aquelas que não o fazem, não é? Certo ou verdade? Verdade. Da mesma forma que uma pessoa que me dá os parabéns e que fala comigo o ano todo e que até me visita e não sei o quê, não são muitas, mas há duas pessoas que o fazem, não é? Porquê que essas pessoas que fazem, que contribuem, não é? para a minha vida ser uma vida melhor, porque é que eu hei de calar-lhes uma coisa que elas queiram dizer? É curioso, porque essas são as primeiras a respeitar-me, não é? Ou seja, não serve muito. Vou estar a fazer com que as pessoas que me querem parabenizar se calem por respeito a mim, e ao mesmo tempo aquelas que não gostam de mim. Então se pouco a lixar, se eu gosto, até me ligam. Mas olha, eu sei que não gostas, mas parabéns. Sim, é verdade, vou ter o telefone desligado. Não vou ter porque eu mudei de número recentemente. O meu número, que eu tinha, o meu número 91, já não está ativo. Portanto, se alguém que me queira dar as parabéns... Até há uma pessoa que eu gostava muito que me desse parabéns. Que eu gostava de ser assim um bocadinho grosseiro com ela. Mas já me anota. Não. Gostava de ser um bocadinho... Ah, estás aqui. Olha, pensei que estivesse ali na rua, ali na esquina. Gostava de dizer uma coisa assim, gente, estás a ver? Mas, porque merecia essa resposta. E o ali na esquina não é desajustado. Pronto. Enfim, pronto. Mas é isso. Portanto, não tenho essa... Não vou propriamente celebrar, mas também já não vou ocultar a minha data. Nem vou... Ou seja, vou festejar comigo mesmo.